Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é dia 10 de julho de 2013, quarta-feira, véspera do Dia Nacional de Luta das Centrais Sindicais. Está convocando uma manifestação para amanhã, não só no Rio de Janeiro, em todo o país. E são várias as entidades de trabalhadores que estão à frente desse movimento. Aqui no estúdio conosco está o Marco Antônio Lagos, que é o Marquinho, vice-presidente da Força Sindical aqui no estado do Rio de Janeiro. E a Força Sindical representa aproximadamente 1 milhão de trabalhadores. O Darby de Lemos e Gaiara, que é presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, também aqui no estado do Rio de Janeiro. E ainda o Magno Santos Filho, secretário-geral da Federação Nacional dos Urbanitários, que representa cerca de 350 mil trabalhadores de setores essenciais como energia, saneamento, água e meio ambiente. Mas são várias, que eu falei ainda há pouco, as entidades, associações, federações, confederações que convocam os trabalhadores para essa manifestação de amanhã, que vem ao ensejo das manifestações que ocorreram ao longo do mês passado, que vem ocorrendo ainda em todo o país. As centrais sindicais convocam os trabalhadores e a população para o Dia Nacional de Luta, que será amanhã aqui no Rio de Janeiro e em todo o país. A central convoca aqui no Rio, porque nós estamos tratando exatamente do público aqui do Rio de Janeiro. A concentração será às 15h na Candelária, a promoção da Força Sindical, da União Geral dos Trabalhadores, Central dos Trabalhadores do Brasil, a Central Única dos Trabalhadores, Nova Central, a Conlutas, a União Geral dos Trabalhadores, a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil e o Movimento dos Sem Terra, além, evidentemente, da Federação Nacional dos Urbanitários, que está aqui presente com o Magno. Eu quero dar bom dia a vocês e saber qual de vocês vai começar a falar para definir qual é. Nós temos uma pauta extensa para amanhã, né? Então eu gostaria que falasse. Quem é que vai falar? É o Darby? Bom, posso falar? Vamos lá. Bom dia aos ouvintes do programa. Bom dia, Luiz. Bom dia aqui, companheiro Magno, Marquinho. E é isso aí. Eu acho que é o chamado, reta final praticamente. Amanhã temos mais a parte da manhã. Mas estamos aí usando os meios de comunicação que abrem para que a gente possa fazer esse chamado, porque é um dia nacional de luta, você falou bem, Luiz. E as centrais, a partir de todos os movimentos que vêm ocorrendo, as centrais sindicais decidiram nacionalmente se unirem em uma pauta que unificasse as centrais e ir para a rua, mas no sentido de pressionar os governos e, principalmente, Luiz, pressionar aquele Congresso. Nós temos uma pauta, a pauta que a gente chama na CUT, a pauta positiva da classe trabalhadora, que está há anos parada no Congresso e não anda. Quando anda é para entrar, por exemplo, um projeto de lei como 4330 do Sandro Mabel, deputado federal, dono da empresa de biscoito Rosquinha Mabel, que tenta, mais uma vez, como sempre tentaram, flexibilizar direitos dos trabalhadores. Ou seja, estão lá com uma PL que vai legalizar a terceirização no Brasil. Portanto, um chamado fundamental para esse movimento é para que o governo, o Congresso, vete, derrube esse projeto de lei 4330, que é sobre terceirização. Okay. E, para além disso, nós temos uma pauta mais extensa, fim do fator previdenciário. Quem é que não quer acabar com esse fator previdenciário? Eu, como bancário, espero poder me aposentar em algum dia sem esse fator que penaliza o trabalhador na hora da sua aposentadoria. Queremos a reforma agrária, queremos o transporte de qualidade, está tudo aqui. Queremos a jornada, a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem redução de salário. E, segundo o Diese, isso gera 2 milhões de empregos direto. Queremos também aposentadorias dignas, valorização das aposentadorias. 10% do PIB para a educação, 10% do PIB para a saúde e, claro, fim dos leilões do petróleo e, obviamente, FII também de todas as privatizações. Então, as bandeiras são essas, é o acúmulo das centrais e nós vamos para a rua para pressionar governos e pressionar também, principalmente, o Congresso para que a gente faça essa pauta andar. E, para isso, nós precisamos do apoio dessa massa, Luiz, que tem vindo para a rua legitimamente reivindicar o que está sendo colocado na pauta das ruas. Então, é fundamental que essa massa venha conosco, porque nós sempre apoiamos todas as lutas de todos os trabalhadores da sociedade, não só no Estado, mas em todo o Brasil. Esse é o Darby de Lemos e Gaiara, presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores daqui no Rio de Janeiro. Um pouco tímido, né? Vocês perceberam que ele quase não fala, coitado. Agora o Marquinho, que é da Força Sindical. Marquinho, é contigo agora. Bom dia, ouvintes. Bom dia, companheiro Luiz, companheiro Magno, Darby, presente, companheiro Joadil, que está presente aqui também aqui no estúdio. E estamos aguardando a presença do companheiro Antônio Carlos, presidente da Constituição Civil do Rio de Janeiro, Carlos Antônio. E dizer para você o seguinte, que é esse chamamento mesmo que a gente tem que fazer, Luiz. A gente tem que começar a desenvolver um trabalho de persuadir, convencer, para que as pessoas possam estar nessa passeata, dia 11, às 15 horas, na concentração na Candelária, para que nós possamos fazer em todo o Brasil as nossas reivindicações de uma forma direta. Eu costumo dizer o seguinte, que nós fizemos um conclate em 2010, onde lotamos o Pacaembu com todas as centrais sindicais, movimento sindical. Conclate era o quê? Conclate é o nosso encontro para decidir a pauta trabalhista. O que quer dizer conclate? Conselho, Congresso, né, Nacional dos Trabalhadores. Que agora me fugiu. Mas é o Congresso e esse conclate. Tanto falar conclate, eu acabo esquecendo o que quer dizer também, conclate, né? Justamente. Tá certo. Então, esse congresso que foi realizado lá no Pacaembu, em São Paulo, onde reuniu milhares de pessoas, foi um congresso que a gente definiu uma pauta e foi entregue a Dilma Rousseff. Então, nós, até o momento, não foi nem colocado um ponto desse em discussão, ou seja, não foi aprovado. Nós, trabalhadores, em 1º de maio de 2013, nós reunimos cerca de 10 milhões de trabalhadores. Esses 10 milhões de trabalhadores nas festividades de 1º de maio. Tivemos 7 marchas em Brasília, com média de 60 mil pessoas, desenvolvendo o pedido dessa pauta trabalhista. Hoje, nós estamos indo à rua, no dia 11, para que nós consigamos estar convencendo, como o próprio Darby falou, esse Congresso Nacional, que só vota os seus interesses próprios e não tem aquele convencimento, porque a pauta trabalhista não tem sido discutida, e quando colocam em discussão, acabam tirando. Isso é uma situação de que não está convincente para a gente. O que é o seguinte, o movimento sindical tem feito nos últimos anos excelentes trabalhos de mobilização com quantitativo de pessoas nas ruas grande, mas o governo tem feito o quê? Deixado no canto, engavetado todos os nossos pedidos. O que a gente pede agora, aproveitando esse momento em que o Brasil acorda para esse tipo de atividade de reivindicatória, para que nós consigamos trazer a pauta trabalhista para que seja votada no Congresso. O Darby já falou aqui, um dos pontos que a gente está colocando é fator previdenciário, jornada de redução do trabalho para 40 horas semanais e as demais que depois nós vamos ao longo dessa discussão está passando aí. Na verdade, essa discussão aqui, eu gostaria que nós falássemos também dos aspectos políticos dessa mobilização, porque nós tivemos na origem dessa manifestação de rua, que começou no começo do mês passado, uma ausência muito sentida de sindicatos, de partidos políticos, e até alguns partidos, quando se aventuraram a comparecer, foram repudiados, rechaçados. Então eu gostaria que nós também abordássemos essa questão, mas eu queria passar a palavra agora. Você ouviu o Marquinho, que é vice-presidente da Força Sindical. Vamos ouvir agora o Magno Santos Filho, secretário-geral da Federação Nacional dos Urbanitários, que reúne cerca de 350 mil trabalhadores desses setores essenciais. Eu gostaria que você começasse apresentando essa federação. O pessoal ouve falar assim, urbanitário, o que será isso, né? Bom, é uma denominação. Primeiro, bom dia, companheiro Marquinhos, companheiro Darby, companheiro Luiz. Agradecer, obviamente, Darby já falou, Marquinhos também, esse espaço, que é fundamental para nós. E eu gostaria de já iniciar aqui, falando da federação, apesar que é uma questão que envolve todo o conjunto da classe trabalhadora, então não. A federação é mais uma federação, mais um braço. Nós estamos em acordo salarial, né, em campanha salarial. Estamos com uma greve por tempo indeterminado, marcado para o próximo dia 15, mas julgamos que essa data do dia 11 é uma data que unifica todos os trabalhadores. Nós temos uma luta, obviamente as categorias todas têm nas suas datas bases, mas essa questão do dia 11 está acima da pauta específica de cada categoria. Primeiro ressaltar, eu acho que a pergunta que você faz, eu não tenho dúvida nenhuma, primeiro, da legitimidade das pessoas terem ido às ruas. E eu não tenho dúvida também, isso é uma questão que nos anima para o dia 11, que parcela significativa dos nossos trabalhadores estavam no meio daquelas multidões reivindicando também essa pauta ampla. O que talvez diferencia esse dia 11 é que essa pauta aqui é objetiva. Acho que foi importante as pessoas irem às ruas, a legitimidade dessas multidões, mas é preciso resgatar que pauta como essa que nós estamos apresentando no dia 11 não é nova. A outra, a questão concreta e objetiva de alguns pontos. Eu, por exemplo, posso dar exemplo da minha categoria. Essa questão da terceirização, por exemplo, quando a gente fala do fim da terceirização, a gente está falando objetivamente do fim de um regime que mata trabalhadores. Hoje, quando se compara, e não são as centrais sindicais, qualquer instituto de pesquisa, de IESE, por exemplo, ou outros institutos, né, fazem, quando comparam, por exemplo, o número de acidentes fatais de trabalhadores terceirizados, é assustador isso. E mais assustador é que isso fica, a imprensa não coloca isso, não vem a público colocar isso, a grande quantidade de trabalhadores que morrem por conta de condições precárias, por conta de salários aviltantes, e que é resultado exatamente do aprofundamento dessa política de terceirização. O Darby já falou aqui, é fundamental que no momento em que o país atravessa, ou tem atravessado quase que o pleno emprego, essa questão da diminuição da jornada de trabalho, uma experiência que a gente já viu em outros países, é fundamental que a gente tenha uma redução da jornada de trabalho, sem redução de salários, que possa abrir caminho no mercado de trabalho para esses jovens, inclusive esses jovens que estão na rua. Essa é uma questão fundamental para nós, que esses jovens possam estar. Então, a nossa reivindicação, não vou aqui, tem os outros pontos aqui, mas eu reforçaria essas duas questões como uma questão objetiva, uma questão que vai de encontro, inclusive, a toda a mobilização que foi feita, porque abre caminho para condições melhores para os trabalhadores e para a sociedade. Há umas duas questões que você tocou aí que eu acho importantes. Quer dizer, primeiro é que nós temos um contingente de cerca de quase 2 milhões de jovens que entram, ingressam no mercado de trabalho anualmente, que são egressos da academia, do estudo, da escola técnica, e são egressos de universidades, e também pessoal que entra na idade de trabalhar, que é uma idade fatal para todos nós, né? Todo mundo tem que trabalhar. E outra coisa que você falou, essa questão da morte de trabalhadores e da posição, dessa omissão da imprensa, do acobertamento desse tipo de evento, de acontecimento, que parece que a gente tem discutido muito isso aqui quando trata de urbanismo no Brasil e de economia, do desenvolvimento, do modelo de desenvolvimento que nós estamos vivendo, que não dá preferência ao homem, né? Mas sim aos objetivos que se pretende, o lucro, esse tipo de coisa, é o ter e não o ser. E eu gostaria também que o nosso companheiro aqui, o Joadil Júnior, que está aqui, ele documenta, na verdade, ele vem sempre documentando aqui os nossos encontros aqui no Tema Livre, mas ele está aqui, não vou dizer representando, mas vai substituir agora aqui o presidente do Sintrasconst Rio, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Construção Civil. Luiz, eu só queria frisar, alô, tem som aqui, só queria frisar quando fala do ingresso de 2 mil trabalhadores jovens, 2 milhões. 2 milhões de jovens no mercado de trabalho, que se aprovar a PL 4330, eles já entram precarizados no mercado de trabalho. Não, isso aí é essa evidente. É uma bandeira. É evidente, na verdade, a realidade que eles encontram já é desfavorável, né, desde sempre. Joadil, você gostaria que você fizesse a intervenção aí. Bom dia, Luiz. Bom dia. Vamos ver, tá aí? Bom dia, Luiz. Não. Bom dia, alô. Aí, tá. Agora sim. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os companheiros aqui na mesa. E o pensamento, Luiz, inclusive bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Nacional, né? E Luiz, você está de parabéns, o programa está sendo um sucesso. Muito obrigado. Todos, com certeza, todos os trabalhadores estão prestando bastante atenção naquilo que foi falado em cada companheiro. E a falação de cada um aqui presente tem tudo a ver com o presidente Carlos Antônio. Carlos Antônio prega da mesma forma, tá certo? Junto aos trabalhadores, que é da nossa categoria, que é a Constituição Civil, que nós somos contra a terceirização em função da precarização da mão de obra. Inclusive, a Constituição Civil é um dos setores que mais sofrem com esse tipo de modelo econômico de desenvolvimento, né? Quer dizer, juntamente com o pessoal, né, os urbanitários. Na verdade, a gente, quando está falando de centrais, como a Força Sindical ou a CUT, a gente está falando de vários sindicatos. Mas quando a gente está tratando de setores específicos, como você, Joadil, está falando da Constituição Civil, e você falando dos urbanitários, a gente fecha um pouco o foco. São dois setores muito importantes nesse modelo, porque sofrem muito, né, Joadil? Com certeza. O bancário também. Não só o bancário, todos os trabalhadores. Não, ele está puxando a brasa para a sardinha dele, que ele é da CUT, mas é bancário. Eu sou bancário. Ele fica o tempo todo dizendo que é bancário. A gente bate muito mesmo. Até a gente pedir dinheiro a ele. Agora, já que ele colocou os bancários também, eu vou lembrar de um fator, que ele vai lembrar da questão do fator previdenciário, que em 2006, o nosso presidente, querido amado presidente Lula, era um trabalhador assumindo a presidência, tá certo? E ele veio vetando, né, um projeto da, né, 2006, que daria o índice de aumento, né, para os aposentados, que seria 16,67, se não me engano. E hoje, né, os parlamentares, eles podem puxar esse veto. Cada parlamentar tem direito de puxar dois vetos e pôr novamente pauta, até mesmo discussão, para que o companheiro aqui venha ter uma aposentadoria. O problema é que a gente tem 3 mil vetos para serem analisados, né? Lembra que eles quiseram fazer uma rásia lá para ver se votavam todos os vetos que estão pendurados lá na pauta do Congresso Nacional, e o que é impossível. Mas esse é um dos vetos que mais interessam ao setor dos trabalhadores, né? Com certeza. Pois com é, queria certeza. Que você fala um pouquinho, Marquinhos, você também, que Marquinhos cruzou os braços aqui, fica calado aí, não fala mais. Não, tem bons debatedores aí, a gente vê que tem qualidade e realmente estão falando aquilo que reflete para todos nós, né? A gente está nessa unidade aqui fazendo o trabalho, mas a precarização é o que já se falou. A gente se preocupa muito, porque chega a ser a quarteirização, né? É o que está se dizendo por aí. Empresa contrata empresa, que contrata outra empresa, que contrata outra empresa. Um fenômeno interessante. Se que perde aí o vínculo. É, um fenômeno vínculo, interessante, né, que a gente está vendo. Inclusive, eu acho que é hoje que está acontecendo uma audiência pública sobre as obras do Porto Maravilha, que essa Porto Novo SA, que é o consórcio que está tocando a obra, é responsável, além das obras, pelos serviços também naquela área do porto ali. E como o serviço inclui a coleta de lixo, ela contratou a Condurbe para fazer a coleta de lixo. Quer dizer, contrata uma empresa pública, municipal, para fazer o serviço que ela ganhou o direito de fazer por licitação, por edital, esse tipo de coisa, né? Perfeitamente. Agora, qual é a reivindicação que vocês consideram principal, primordial, para levar para a rua amanhã, do setor, dos trabalhadores em geral? Bom, Luiz, essa pauta, do jeito que está colocada, é uma pauta enxuta, porque a pauta real da classe trabalhadora é muito maior. Mas essa aqui é uma pauta, a pauta que a gente achou consenso. Por isso eu nem entro no debate aqui sobre a questão das aposentadorias. É porque nós defendemos, da CUT, aposentadoria de qualidade, fim do fator presidenciário com aposentadoria de qualidade. Então, temas que estão na pauta para debate, se a gente discutir aqui, a gente acaba não avançando no que é central. E o central para nós é fazermos ali o centro da cidade no dia 11 ficar lotado de trabalhadores, de estudantes, de jovens, de aposentados, para que a gente force mais uma vez o Congresso, como eu repito, forçar o Congresso a vir para o debate e avançar nessa pauta. Essa pauta, sim, interessa a classe trabalhadora, e se a gente avança nessa, a gente avança nas outras para frente também. Não tenho dúvida. Agora, um aspecto interessante, você está falando do aspecto político. É óbvio que depois de tanto desgaste por conta da péssima qualidade do transporte que é aqui na nossa cidade, no nosso estado e pelo Brasil afora, vamos ser reais aqui, e o custo dessas passagens são exorbitantes. A cada aumento de passagem você corrói o bolso do trabalhador. Então o próprio trabalhador não aguentava mais isso. E a gente não conseguia mesmo responder a isso, é verdade. Porque a gente esperava que o povo também se mobilizasse. E que bom, Luiz, que fizeram. Que bom que esse povo... E eu digo mais, o Brasil não acordou agora. Alguns dizem, porque o Brasil acordou. Eu discordo, não acordou agora esse Brasil. Quantos companheiros e companheiras, jornalistas, trabalhadores, aposentados, estudantes estiveram na rua em momentos muito importantes da história desse Brasil, que é linda. A história do Brasil, a história de luta de classe do Brasil é muito linda. As grandes greves que aconteceram nesse país, o povo na rua, o povo na rua no Fora Collor, o povo na rua na Constituinte, povo na rua contra as privatizações, foram grandes, diretas já. Agora, isso então foram não grandes foi, momentos. Isso... E esse momento, Luiz, eu quero frisar, esse momento entrou para a história. E nós vamos continuar nela. Isso não é um movimento originário do setor dos trabalhadores. É um movimento da sociedade da como um todo. Da sociedade que também tem parte de trabalhadores. Pois é, estudante. Também os trabalhadores. Sim, eu digo porque não é a liderança, entendeu? Quer dizer, quando a gente tem mobilizações como greve dos metalúrgicos, como aquela mobilização no tempo da ditadura, do governo Figueiredo, sim, que foi liderada pelo Lula, sim, entendeu? Naqueles metalúrgicos do ABC, você tinha ali uma coisa que era o caráter era eminentemente dos trabalhadores e mais dos metalúrgicos ali de São Bernardo. Perfeito. Agora, hoje você tem uma mobilização que ela não tem uma cabeça propriamente definida, muito menos, não é nem de sindicato, eu digo de federação, de confederação, não é bem isso aí. Não tem liderança. Pois é, Magno, como é que você vê isso aí? Bom, primeiro eu acho que essa questão, ela obviamente foi reforçada, e a gente reforça aqui o caráter legítimo das pessoas que foram às ruas, aquelas que levantaram bandeiras importantes. Essa questão do serviço público é fundamental. Eu fui trabalhador de estatal, vi minha empresa ser privatizada, e sei bem a cobrança que a sociedade sempre fez, né? Principalmente porque quando você tem tarifas, né, como nós temos no Brasil, de serviços, e você tem um serviço de péssima qualidade. Agora, eu queria chamar a atenção, porque essa questão da pauta, o que se cobrou durante esses dias todos de manifestação, era que existia uma pauta difusa. E era natural que isso, em algum momento, a sociedade olhasse, e eu acho que esse é o momento, e verificasse que se a gente não tiver uma pauta definida, e essa pauta que está colocada para a mobilização do dia 11, primeiro, ela não se restringe às organizações sindicais. A sociedade toda está convidada a estar marchando conosco, e eu não tenho dúvida que essa pauta aqui, o Darby coloca muito bem, a nossa pauta é mais extensa. Agora, uma pauta que seja longa demais, ela acaba perdendo força. Por isso a gente se dilui. Então é importante que a gente veja essa marcha do dia 11, obviamente, considerando as manifestações que houveram e considerando também que a gente define uma pauta concreta. E uma pauta que tem uma discussão, que talvez, obviamente, envolva o executivo, mas ela fundamentalmente ela pressiona no bom sentido e envolve o Congresso Nacional. Acho que essa é a grande questão. Isso nos une, isso une a sociedade. Isso o Congresso, é outra, o Congresso Nacional tem a obrigação, aí está assim, se falando muito em ouvir a voz das ruas, eu acho que tem que ouvir a voz das ruas, tem que ouvir a voz de quem está em casa, tem que ouvir a voz, inclusive, daqueles que não têm voz. Então, é importante isso, a gente fixar isso. Nós estamos indo às ruas, mas essa pauta aqui, ela, obviamente, e nós defendemos as instituições democráticas, acho que o Congresso é legítimo, quem foi eleito está lá, isso é indiscutível na democracia, mas é fundamental que o Congresso seja mobilizado para que atenda essa pauta. É fundamental. Sem a mobilização do Congresso, essa pauta aqui ela vai ser esvaziada. Nós estamos numa situação tão curiosa que você viu o Magno falar numa pressão, na pressão do bom sentido do Congresso Nacional, como se você tivesse uma pressão de mau sentido nisso aí. E, na verdade, você botou aquele representante lá. Então, esse representante tem que prestar contas a você. E hoje a gente está percebendo que todos os movimentos que surgiram a partir do movimento Passe Livre lá em São Paulo, que era uma coisa voltada para o executivo municipal, porque é o aumento da passagem urbana de ônibus, então é uma coisa essencialmente municipal, se desdobrou e extrapolou de tal maneira que hoje nós estamos preocupados com o Congresso e pressionar o Congresso e mais ainda atentos ao deslocamento aéreo do presidente do Senado, ao deslocamento aéreo do governador do Estado aqui, exatamente, no Rio de Janeiro. Isso entra também de uma certa forma na nossa pauta, porque é uma discussão que se põe para a sociedade. Quer dizer, nesse momento em que está se discutindo isso, em que a população está na rua, que as pessoas estão indo para a rua, até sem uma liderança carismática definida. Você pega o avião e vem assistir a final da Copa das Confederações. Isso é a prova do desmando, né? Eu acho que a sociedade, eu acho que verificou muito bem, é começar a separar as pessoas das instituições. Isso é fundamental que a sociedade entenda, e acho que a imprensa tem um papel importante no funcionamento das instituições, e principalmente para que a gente possa fortalecer essas instituições, é imprescindível que a gente tenha pessoas que estejam à altura delas. Isso é outra coisa que você falou também, que é importante, esse papel da imprensa nisso aí. Eu acho que a imprensa tem falhado muito do seu dever de... Concordo. Não, Marquinho? Concordo. Inclusive, até só para a questão da pauta, voltando aqui, você falou sobre a pauta está extensa, e a gente tem vários pontos aqui, fala sobre a questão da saúde, segurança, transporte público de qualidade. Aí a gente entra na questão da mobilidade urbana, fala sobre a questão, porque muitos podem ter esse privilégio dessa mobilidade usando equipamentos do governo. Aéreos, né? Aéreos, digamos assim. Vem pelo alto, e a gente vai pela terra sofrendo aí nos trânsitos aí, muitas vezes o trabalhador sendo punido por atrasos e falta ao trabalho por questões de mobilidade, problemas que está aí. O que acontece é o seguinte, por exemplo, aqui no governo do estado, por exemplo, a gente tem muito foco para poder fazer vias para facilitar o acesso do ônibus. Parabéns, isso é muito bom. Nós temos que se preocupar com a questão do transporte de massa, Luiz, que o transporte de massa está sendo assim um pouco bem direcionado para os interesses de poucos, né? Nós temos, por exemplo, a linha 3 do metrô, que pega ali aquela área de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que já é um projeto que já tem mais de 12 anos. Aí você vê, sai a linha 4 aqui para a Barra da Tijuca, mas não sai a linha 3 lá, onde tem uma população. Outro dia alguém aqui no programa disse isso. O metrô do Rio de Janeiro é o único metrô que tem linha 1, linha 2 e linha 4. A linha 3 não tem, não saiu do papel porque não interessa. Mas eu acho que eles fugiram da escola, não souberam mais fazer a contagem. Agora tem, né? O seguinte também, essa questão do transporte de massa, ela é confundida propositadamente com o transporte coletivo de ônibus, que não é transporte de massa. Então faz-se essa confusão. Justo. E privilegia-se com isso o setor rodoviário. Como é que é essa questão? Por isso que nós defendemos o transporte público de qualidade, e ela está vinculada não só ao ônibus, é ônibus, trem, metrô e as barcas. Eu ia falar da barca também. Que é uma vergonha. É uma vergonha. Hoje já está dando problema de novo. Verdade. Toda semana você tem problema com trem, você tem problema com o metrô, você tem problema com barcas, porque é uma deficiência muito grande. E assim, não tem investimento para aquilo. É tudo muito maquiado. É verdade. É tudo maquiado. Cresce o número de usuários, mas você não cresce o número de estrutura para atender essa demanda. Na verdade, então, a estrutura já é deficitária. Já é deficitária. Antes de aumentar a demanda. Virou um grande negócio. É isso mesmo, virou um grande negócio, onde são feitos consórcios, são feitos, você tem lá aqueles contratos milionários a longo prazo e que não tem compromisso social nenhum. Nenhum. Não tem compromisso social, não existe a preocupação com o usuário. Existe a preocupação seguinte: eu tenho uma estrutura, essa estrutura vai ter que me render muito dinheiro. É o capital, é apenas uma estrutura especulativa para ganhar dinheiro. Empresário não investe para garantir direitos e vantagens para o usuário. Ele investe para ganhar dinheiro. E é isso aí, é o que nós temos. Por isso o debate da mobilidade, é isso mesmo, Marquinhos? O debate da mobilidade urbana a gente está fazendo na CUT. E queremos, porque se nós tivéssemos um transporte mesmo, Luiz, um transporte de massa, um transporte público de qualidade, você diminuiria o número de carros das ruas. Essa justamente é uma discussão. As pessoas não iam querer ficar 2 horas agarradas num trânsito, tendo uma condução que traga ao centro da cidade em 30 minutos. Pô, só se for maluco. Darby, eu mesmo imagina, digo. Você imagina. Você fica 2 horas no trânsito. Ah, mas é a obra. Mas se acabar a obra amanhã, o trânsito continua engarrafado por 2 horas, porque é um número muito grande de carros particulares na rua. Esse é o problema. Não precisa ser nenhum, só um minutinho, só não precisa ser nenhum cara inteligente para saber que se você pega, você coloca uma barca daqui para Caxias ou para São Gonçalo, você diminui aquele vetor de passagem, daqueles fluxos, né, de entroncamentos, naquelas confluências, que você acaba prendendo o trânsito e travando as pessoas na sua vida, no contexto geral. Ele já falou da questão financeira também, que realmente só vem a questão financeira, os lucros para eles, e a questão de mobilidade não existe. Mas é a mobilidade e a acessibilidade, Luiz, também. Porque a deficiência consciência geral, e eu vou de novo bater na tecla, por que só trabalham BRTs? Né? Você vê, por exemplo, o metrô, ele tem um custo de milhões e milhões e milhões, mas você tem um VLT que ele custa até 30% do metrô, e o VLT, ele tem melhor acesso aos bairros mais longínquos, porque ele tem mais mobilidade para acessar e trazer a população. Então, é o que o Darby acabou de falar. É uma questão do investimento financeiro por causas próprias e acaba a população mais uma vez perdendo. Agora, temos que mudar isso. É, conforme você falou, na questão do parlamento, temos que bater na tecla do parlamento para constituir tudo isso. É só uma observação, que quando a gente fala em transporte público, uma coisa que me espantou, eu fiquei surpreso, por exemplo, que todo esse debate sobre o abaixamento das tarifas não envolveram as empresas. Não se falou muito nas empresas. Essas empresas, elas têm uma concessão do Estado. É preciso que a população do município, e algumas do município, né? Eu estou falando do serviço. Exato. Mas o serviço público em geral são concessões dos estados, né, e municípios. E da União. Então, antes, é importante isso, eu quero reforçar aqui, nós estamos indo para as ruas, né, reivindicar essa pauta aqui, mas é importante também a população e nós, dirigentes e aqueles que estão à frente das instituições, saber onde cobrar. A gente cobra muito pouco. O Estado, essas empresas têm a concessão do Estado, a concessão do município. É verdade, e em eventos, Estado e município se calam. E diante também disso. E outra coisa é a questão das agências. Quer dizer, quando a gente... Exato. Quer dizer, as pessoas não conhecem, não têm acesso a essas agências. O que eu quero dizer é o seguinte, Marquinho, Darby e companheiros. A gente pode muito bem entender que algumas transformações elas não possam acontecer da noite para o dia. Mas algumas questões estão ao nosso alcance. Essa questão da transparência, de como se renovam essas concessões, por exemplo, são coisas absolutamente obscuras, né? Se faz audiências públicas para meia dúzia de pessoas, ninguém sabe dia, horário e nem o que envolve de fato esses interesses. Isso está ao nosso alcance. Pode mudar de imediato essa postura. Inclusive, Magno, está se instalando agora na Câmara Municipal, por esses dias, uma CPI, que é a CPI dos ônibus, de iniciativa do vereador Eliomar Coelho, do PSOL, que foi uma iniciativa que só teve sucesso por causa do clamor das ruas, porque as pessoas foram pedir contra o aumento das passagens de ônibus. Agora, o que eu estou percebendo é que, quando a gente fala das reivindicações dos trabalhadores, nós entramos num viés do transporte que é um dos problemas mais sérios que o trabalhador enfrenta, não só pela questão da mobilidade, como pela questão financeira, econômica dele, do dinheiro. Quanto é que ele compromete com o passar? Paga-se caro para andar de caminhão, porque, na verdade, os ônibus nada menos é do que aquele chassi de caminhão com aquela suspensão, feixe de mola, com os banquinhos duros em cima e uma coberta em alumínio. E é isso que a gente paga, é isso que as pessoas pagam para andar nesse trânsito maluco aqui no Rio de Janeiro, de caminhão. O movimento Passe Livre, que surgiu em São Paulo e que deu início a todas essas manifestações, e esteve inclusive em Brasília, foi recebido pela presidenta Dilma, propõe, como o nome diz, Passe Livre. E aí o prefeito Fernando Haddad de São Paulo chegou a dizer, fez o cálculo lá e disse, olha, o Passe Livre é inviável porque vai custar 6 bilhões de reais por ano. O Plínio de Arruda Sampaio, que foi candidato à presidência da República e nas últimas eleições, fez o cálculo, dividiu isso por 10 milhões de paulistanos em números redondos e chegou à conclusão de que cada paulistano gastaria por ano um X, que daria por dia menos de R$2,00. Quando ele está gastando mais de 6 para ir e voltar, só para esse deslocamento de ir e voltar do trabalho. Isso, se você tivesse o ônibus gratuito, hoje, custaria R$1,80 no máximo para cada cidadão, e o cara poderia ir ao cinema de graça, se locomover à vontade, ir para o parque, ir para o trabalho, ir para onde fosse, sem ter que pagar um tostão. E é possível, é viável, vocês acreditam? Bom, eu particularmente acho que nós temos que caminhar para que a população tenha esse serviço de qualidade, não só transporte, mas todo serviço de qualidade, e com a tarifa justa. Aí a gente percebe o seguinte, Os modelos de administrações, tanto de estados e prefeituras, eu acho que esse foi um ganho fundamental dessas manifestações, eles passam, a partir de agora, a ter que mudar o seu modelo de administração, mas, fundamentalmente, mudar as suas prioridades. Acho difícil, por exemplo, eu não estou aqui à vontade para corroborar esses cálculos, mas eu não tenho dúvida nenhuma que pelas observações que a gente tem de gastos, né, eu não estou falando especificamente de prefeitura A ou B, mas o que a gente percebe de prioridade dos estados e prefeituras nesse país, a gente percebe claramente, não precisa ser nenhum especialista para a gente perceber que há uma inversão de valores, né, e que essa pauta, essas prioridades que diz respeito aos investimentos sociais, principalmente as populações mais carentes. Eu posso dar um exemplo aqui. Eu ando de trem, eu já estou indo aí para os meus 50 anos, mas eu ando de trem há muitos anos. Eu nasci na Baixada Fluminense e vi ao longo desses 50 anos as mudanças que houveram, por exemplo, no transporte ferroviário aqui no Rio de Janeiro. Desde os... Para melhor ou para pior? Eu diria que para pior, do ponto de vista do que a gente poderia ter da nesse qualidade, momento. Você da qualidade. Acha que a qualidade hoje... Qualidade e custo da passagem. Eu acho que a gente não pode... O custo nem... a gente não pode... Eu não posso avaliar. Se eu for comparar os trens que eu andava na minha adolescência e infância, que tinham bancos de madeiras que a gente tinha que ter o cuidado de olhar antes. Puxado a máquina, diesel. Alguns puxados a máquina, diesel. Depois chegaram os trens japoneses. Eu não vou contar a história aqui dos trens. Não, é melhor não fazer isso. Que a gente vai ter um programa. Mas eu não tenho dúvida. Aí é importante frisar aqui. Por que eu acho que não está bom? A questão é que poderia estar muito melhor. Quando se fez a concessão, quando se privatizou, teria que ter, no mínimo, o cuidado de ver que serviço ia sair dessa privatização. Agora, essa privatização... Quando se renova concessões sem observar e que é um momento importante quando se renova as concessões, né, deveria, eu acho que tem que fazer isso, tem que abrir para a sociedade claro, poder opinar. Pouca gente sabe, por exemplo, que essa privatização é a privatização do serviço. O Estado continua comprando os trens, continua comprando tanto para o metrô quanto para a supervia também. É isso. Agora, uma coisa que eu queria fazer só uma observação sobre o que você falou, Magno, no início da sua fala aqui, é que esse cálculo lá de São Paulo não é o preço da passagem, é o cálculo que cada paulistano pagaria por dia para que a população ande de graça nos ônibus, não é independentemente de você pegar ônibus, entendeu? Os Matarazzo, todo mundo pagaria esse tanto aí, não anda de ônibus. Até quem está se deslocando de helicóptero também pagaria esse dinheiro. Quem anda de helicóptero não paga nem imposto. Pois é, mas para todo mundo. Eu pago IPVA de carro, os caras não pagam. Eu não tenho dúvida do seguinte, a gente está focando na questão do transporte, eu queria até ampliar mais. Eu acho que todos os serviços podem melhorar. E todos os serviços podem ter tarifas que as pessoas possam pagar. Essa questão de tarifa zero, qualquer que seja o caminho, vai ter que começar com uma inversão de prioridades. O negócio é que a pessoa vai pagar, todo mundo vai pagar. Vai pagar um real e tanto no caso de São Paulo. Aqui no Rio, R$1,50, digamos. Todo mundo vai pagar. Entendeu? E você vai andar com a catraca livre. Não tem problema, você está pagando aquilo, ele vai pagar por mês, é como IPTU, você paga, entendeu? Você vai pagar, não tem jeito. Agora, você vai andar de ônibus de graça. Isso vai contra o interesse do setor, dos empresários. Mas eu quero ser mais radical nessa história, porque continua naquela linha, Magno. Por que toda vez que discute, por exemplo, o passe livre, é a prefeitura que tem que pagar, ou a sociedade, mesmo em Mataram, por que a porcaria dos empresários, durante lá o acordo de concessão, não tem que ter uma cláusula que ele vá assumir esse ônus, essa despesa com o passe livre? No caso da redução. Tem que ter isso. No caso da redução. Senão não faz. Ó, eu não quero, então eu não vou ter transporte urbano. Eu não vou ter empresa de ônibus rodando. No caso da redução da passagem agora, de R$2,95 voltou para R$2,75, o prefeito apareceu na televisão dizendo que isso custaria R$200 milhões. Por quê? Pois é. Porque não é o empresário que vai assumir lá? Então vamos voltar aqui. Cadê o aqui? Papel social? Por isso dia 11, vamos ver a garotada de mãos dadas com a gente, porque nós estamos defendendo o direito que eles estão defendendo nas ruas. E aqui tem uma pauta da classe trabalhadora que está parada no Congresso e que, Luiz, envolve todo mundo. Mobilidade o fator urbana. Previdenciário, por exemplo, é para nós que estamos hoje na ativa, é para os pais dessa garotada que está na rua, para os irmãos, para os filhos do futuro, para eles que vão ingressar no mercado. E a mobilidade urbana está em debate, nós estamos nesse debate e temos que botar lá nossas bandeiras, sim, nosso povo na rua, nossa juventude, nossos estudantes. Vamos lá, nós vamos continuar esse papel de pressionar junto com todo mundo que está na rua. Vocês acham que o Congresso Nacional está sensível a esse clamor? Tá nada. Esse Congresso não tá sensível coisa nenhuma. Estão só recuados. Mas se a gente afrouxar, eles vão vir para cima novamente, vão aprovar a PL 4330, não vão acabar com o fator previdenciário, não vão aprovar a redução da jornada. Eles vão arrochar. A pressão tem que continuar, as centrais vão continuar na rua, movimento sindical organizado na rua pressionando, e que esse povo todo que marchou na rua continue marchando junto com a gente. Vamos dar os braços no dia 11, todo mundo na rua, ocupar a Rio Branco, é o melhor cenário. Então tá. A gente está falando, Luiz, aqui em caminhada, passeata, eu acho que não vai ter passeata. Eu acho que não vai ter, porque não vai ter espaço para gente, Marquinhos, passar com o caminhão de som. Eu quero que não tenha espaço para gente, as centrais, andar com o caminhão de som, porque a Rio Branco não vai ter espaço e nós não passamos por cima de trabalhador. E espero que a polícia também mantenha-se também recuada, jogue bomba, porque nós não vamos lá para fazer agressão nenhuma. Aliás, eu acho que a polícia está aprendendo muito rapidamente, rapidamente, porque levou tanta cacetada. Apanhamos muito, né? Vamos Marquinhos falar um pouquinho. Marquinhos, fala você aí, você é da Força Sindical, é só porque a CUT monopolizou. Eu provocadamente. É empolgação, a energia. O Dário está empolgado, eu acho que tem razão. Aqui é a unidade que a gente está trabalhando, a gente tem que oportunizar a todos. Eu acho que é importante, que eu estava falando da pauta e eu provoquei essa questão da mobilidade. Isso é. Porque todas aqui são importantes, mas teve, conforme o Magno falou, aquele nascer do estudante, do jovem, naquele processo todo que aconteceu, que foi importantíssimo para o país, mas a nossa pauta ela está atendendo todos os segmentos. Nós falamos de saúde, nós falamos de segurança e de educação, e essa questão do transporte de qualidade, ele vai para a mobilidade. Então eu provoquei isso e fiquei muito satisfeito de ver como é que todo mundo está afinado para isso. E quando a gente se sente representado, acaba a gente deixando falar. Mas é um tema que a gente tem discutido bastante dentro da Força Sindical, o nosso presidente Francisco Dalprá. E eu tenho discutido isso também, porque também temos um fórum sindical, que é independente de central sindical, que a gente tem discutido bastante sobre essa questão. E nós precisamos conclamar toda essa juventude que foi às ruas e pedir o seguinte, que eu tenho falado, vamos de cara limpa, no máximo cara pintada. Não vamos tapar o nosso rosto. Não vamos. E quem tiver com o rosto tapado, nós vamos convidar a estampar esse rosto. Isso. Para que a gente possa manter uma manifestação ordeira dentro de um processo democrático, para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema. Porque a diferença, Luiz, eu vou concluir para você. Foi muito bom, estamos aqui elogiando todo o trabalho. Mas essa passeata do dia 11 em todo o Brasil, ela tem cara, tem nome e tem sobrenome. Então não tem ninguém escondido. E se não tem ninguém escondido, nós temos que ter pessoas de cara limpa. E eu peço a Deus que todas as pessoas, os aposentados que estão contemplados nessa pauta, falamos em salário digno aqui. Quando falam em fator previdenciário, são as pessoas que estão prestes a se aposentar. São os aposentados do futuro. Quando falam em salário digno, os aposentados. Venham para essa marcha ordeira. Vamos colocar um quantitativo imenso de pessoas. Não deixo de frisar também a questão da falta de participação nas últimas décadas da imprensa nas reivindicações dos trabalhadores, companheiro Luiz. É uma ausência incrível. Quantos atos importantes eu citei no início desse nosso trabalho aqui na rádio e não teve uma cobertura digna, muito mal, uma linhazinha pequenininha lá embaixo. Cadê o destaque? Onde é que está isso? Esse esvaziamento já ocorre há décadas, desde a época do militarismo, que os sindicatos que são organizados, são sindicatos que há mais de 50, 60, 70 anos estão nesse processo. Ok, Jordil, fala um pouquinho você também, que ficou calado aí sozinho. Eu queria falar um pouco, Luiz, da jornada de trabalho para redução de 40 horas, né? Que tivemos junto eu e o presidente Carlos Antônio, que ele já colocou em prática, né, com o nosso quadro funcional. E vou colocar que funciona, tá? Abre-se mais vaga. E é um modelo que todos teriam que copiar e fazer, né? Já que a gente, o que ele coloca muito bem, que casa de ferreiro, espeta de pau, então ele já tomou essa iniciativa dentro de uma palestra que ele colocou em São Paulo, ele colocou isso para outros demais companheiros e muitos estão aderindo já à redução da jornada de trabalho para 40 horas, sem mexer com o salário do trabalhador. Mas isso, jornada, isso você diz aonde? Não no setor... Não, nós já começamos na nossa casa. Em casa, né? No sindicato, civil. Pois é, mas a Constituição Civil não continua trabalhando sábado de manhã? Não. Não é 44 horas? Não, reduzimos para 40 horas. Fez um modelo lá e conseguiu reduzir para 40 horas. E posso agregar também, os aeroviários também, eles já estão na convenção coletiva constando 40 horas semanais 40 horas. Também. Essa categorias. É uma discussão também antiga aqui, a gente tá defasado nisso aí, porque todo mundo tem, já está, qualquer país do estado de desenvolvimento do Brasil, França, é 40 horas, está menos. Aqui é o atraso do Congresso. 38, pois 40. É. Isso aí, outra coisa, para encerrar essa conversa aqui, nós vamos prosseguir com essa discussão amanhã. Eu quero convidar vocês todos a estarem aqui amanhã para a gente acompanhar, porque é o dia D amanhã. Mas essa discussão toda que nós estamos tendo aqui, vocês acham que isso vai empolgar essa população da maneira como o mês passado foi empolgada a população em vários lugares do país para essa mobilização no Dia Nacional de Luta? Ou só Rio, São Paulo, os grandes centros, onde o volume de trabalhadores é maior, onde a massa de reclamação é muito mais sensível. Antes de eu vir para cá, vou só fazer uma colocação. Eu passei alguns estalheiros para entregar panfleto. Eu gosto de fazer isso. E para ter a sensibilidade. E dessa vez eu estava entregando panfleto, as pessoas vinham até a mim, não precisava eu ir até eles. E sentia uma vontade de mudança desse pessoal. Não ali como sindicalista, né, mas como cidadão, e percebendo que eles queriam ter mudança. Então, Luiz, está diferente, está havendo uma vontade. Eu acredito muito que a gente vai ter um grande quantitativo de pessoas lá no nosso dia, no dia 11, na nossa marcha. O Darcy já disse que o negócio é encher a Rio Branco que nem o Bola Preta do Carnaval, né? Pô, show de bola. Show de bola preta. Essa vai ser... Então trazer a bola preta, vai ser bola preta, vermelha, amarela, azul. Magno, você imagina essa concentração aqui, não só aqui no Rio, mas a mobilização, essa coisa, a gente até voltar um pouquinho aqui, porque eu vou falar um pouquinho da mídia. Eu me lembro, eu era muito novo nessa época, que estava começando. Não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo, mas a TV era em preto e branco ainda. Faz muito tempo. É do tempo do rádio mudo. O rádio é megafone. As passeatas, que eram comícios relâmpagos promovidos pelos estudantes durante a ditadura em 68, a imprensa cobria o comício relâmpago. Quer dizer, como é que a imprensa cobria comício relâmpago? Porque estava, evidentemente, estava por dentro da pauta, da agenda dos comícios relâmpagos. Não é? E hoje em dia a imprensa está por dentro para não cobrir, para se manter alijada. Por isso que eu falo também, como é que aquele tempo a imprensa era uma aliada na mobilização, hoje em dia ela é uma aliada na desmobilização. Perfeito. Ela só vem a reboque quando a coisa ganha um vulto que ninguém segura mais. Como é que você vê isso, Wagner? Bom, de duas formas. Perspectiva para amanhã. Não, primeiro, com relação a... Eu não tenho dúvida que uma parcela das pessoas que vão estar marchando conosco, ou não marchando, ou ocupando a Rio Branco, Darby, como você gostaria, elas já estiveram nas ruas, não tenho dúvida. Muitas dessas pessoas que estiveram lá vão estar amanhã conosco. São trabalhadores. Muita gente foi da primeira vez na vida, né? Eu acho que é importante isso. Tem uma parcela que já teve essa experiência no passado, voltou a ter com as multidões, e eu não tenho dúvida que vai estar amanhã. Esse movimento tem consonância, essa pauta tem consonância. Agora, qual é, para mim, fundamentalmente, a diferença? Nós estamos definindo uma pauta. Certo. Talvez essa seja a grande diferença. Mas isso não diminui em absoluto. Pelo contrário, nós buscamos uma pauta ampla, a partir, inclusive, da experiência das manifestações passadas, em que se falava que não tinha uma pauta definida. Então, não é uma pauta do sindicato, é uma pauta para a sociedade. Perfeito. Vou só chamar uma observação, Luiz, que eu acho que é importante com relação a essa questão da imprensa. Eu acho que há uma seletividade, é óbvio que há. Exceções, a gente, antes de marcar esse dia 11, nós tivemos, por exemplo, os sindicatos trabalharem bastante, as centrais também, para combater boatos, né, que saía, com meia dúzia que ia para o Facebook, dizer que ia ter uma movimentação no dia primeiro, por exemplo. É verdade. Então a gente está vivendo isso. Deve se ter um cuidado da gente não banalizar as manifestações. Por isso, o esforço que a gente está fazendo e convidando aqui mais uma vez, para não só os nossos trabalhadores, os nossos sindicatos, obviamente, estão mobilizados, mas a sociedade no geral. Essa pauta contempla a sociedade. E mais do que isso, a gente tem um endereçamento dessa pauta. É fundamental que, assim como as manifestações que houveram aqui em todo, no Brasil, em todos os estados, elas tenham um endereçamento para que elas não se tornem questões vazias e a frustração da população seja maior. Então, parte dessa pauta aqui, ela tem o endereço do Congresso. É importante que depois, Darby, você pode falar um pouco mais, as centrais sindicais vão estar trabalhando dentro do Congresso para que a gente possa estar conversando com os parlamentares de forma democrática, indo ao Congresso, acompanhando essas votações, exercendo o nosso... Pressão democrática lá, para que nós não venhamos ter prejuízo no que são conquistas fundamentais para os nossos trabalhadores, e mais do que isso, o que a sociedade hoje, isso está latente, o que a sociedade quer é avançar nos benefícios. Quem pensar ao contrário está na contramão da história. Exatamente. E é verdade também que é o seguinte, que é só na pressão. A CPI dos ônibus na Câmara Municipal aqui do Rio, ela é a prova de que a coisa só funciona na pressão mesmo, em cima do Congresso, em cima do Legislativo em geral. Essa representação política, ela funciona por demanda. Você tem que chegar lá e pressionar, senão os caras se acomodam mesmo e não fazem. Tem interesse em jogo, então pronto. Eu quero só deixar renovado aqui o convite para vocês. Nós estamos chegando ao final do programa. Okay. Se vocês se dispuserem a cada um em 30 segundos dar o seu recado final, a gente pode dar a palavra a cada um. Se alguém for monopolizar, dança, tá bom? 30 segundos. Então vamos começar com o Joadil. Joadil, fala rápido aí, meio minuto. Garotada, eu estive participando da manifestação de vocês. Vocês abriram a porta para que a gente viesse para a rua e agora contamos com a presença de todos vocês. Venham. Legal, você é. Essa pauta, eu, como presidente da CUT aqui no estado do Rio de Janeiro, estou afirmando, essa pauta é a pauta do conjunto da sociedade do nosso país. Portanto, essa atividade não é das centrais, é do povo do nosso estado. Vamos todos às ruas, não só aqui no Rio, mas no Brasil inteiro. Show de bola, pressionar o Congresso, pressionar os governos. Essa é uma unidade extensiva não só às centrais sindicais, mas a todos os segmentos de estudantes e os segmentos de aposentados, todos presentes nesse ato desse dia. Bom, convocar aí, assim como os outros, para estarem amanhã. Essa é a primeira, poderão, com certeza, vamos ter mais manifestações, mas eu não queria deixar de agradecer aqui e dizer, Luiz, da emoção de estar falando na Rádio Nacional. Eu cresci ouvindo... junto com minha mais novela nacional, não é questão, não sou velho, mas é fundamental que a gente tenha um canal como esse. O canal não só está aberto hoje, como amanhã nós vamos continuar com essa conversa aqui amanhã. Vai, fala. E a Rio Branco é nossa. A Rio Branco é nossa e o boi não lambe. Não só Rio Branco, como Rio de Janeiro. Então, gente, o Tema Livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação do Darby e Gaiara, presidente da CUT do Rio de Janeiro, o Marco Antônio Lagos, o Marquinho, vice-presidente da Força Sindical aqui no Rio de Janeiro, o Joadil, que é lá do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Construção Civil, e o Magno Santos Filho, secretário-geral da Federação Nacional dos Urbanitários. Grande abraço para vocês, um bom dia. Amanhã, às 10h05, nós estamos de volta com mais um Tema Livre, aí sim acompanhando o Dia Nacional da Luta de Mobilização em todo o país. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Rádio Nacional. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.